Pelo calor que aquece o sol, pela luz da lua, pela fonte que abastece o mar, por minha vida e pela sua, a força que move a terra dá nome, brilho as estrelas. Se antes eu duvidava, hoje tenho certeza, já não guardo esse segredo. Se eu te amo é porque me amou primeiro, incondicional, real e verdadeiro. Eu sei que não mereço, mas você pagou o preço, me trouxe vida e abundância, liberdade e esperança. Já me faltam mais palavras, minhas pupilas se dilatam, a minha boca fica seca, meu coração palpita, palpita e acelera. Já não sinto as minhas pernas, é como se eu flutuasse leve como uma pera. Fecho os olhos e sinto em mim sua presença, o meu corpo pega fogo, não consigo me conter. Seu abraço, suas mãos, eu sei que é você. Vem, seja bem-vindo, preenche esse vazio. Você é meu pai, eu sou seu filho, em verdade e em espírito. Já não dá pra controlar, a vontade é de pular, gritar bem alto assim para que todos possam ouvir. Eu te louvo, eu te adoro, foi pra isso que eu nasci. Apaixonado por você, vivendo o primeiro amor. Depois que eu te conheci, na minha vida tudo mudou. Estou apaixonado, estou apaixonado, estou apaixonado por ti. Apaixonado por você, vivendo o primeiro amor. Depois que eu te conheci, na minha vida tudo mudou. Estou apaixonado por ti, Senhor. Dizer o que pra quem? Se você é tudo pra mim, o que é, o que era, eu que breve adivinho. O alfa, o ômega, meu alimento, minha força, o princípio e o fim. O ar que eu respiro, o alicerce onde eu piso, torre forte, permanente, sempre mata a minha sede. Dá mais pura e cristalina, fonte d'água viva. És tudo que eu quero, bem espero que eu mais venero. O meu maior exemplo, me conhece por fora e por dentro. Sabe tudo o que eu penso e também do que eu preciso. Meus atos, meus passos, muito mais do que eu imagino. Como é bom saber que com você eu nunca estarei sozinho. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Vive eficaz, eu quero mais do verbo que se fez carne. Você não é mentira, é verdade. E o Deus que se fez servo, você não é Deus de longe, é Deus de perto. E está aqui entre nós, eu ouço sua voz dizendo assim: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Dizendo assim: vinde a mim, eu sou o seu alívio. Oh Deus de poder e glória, como é bom relembrar o dia que eu entrei pelaquela porta. Cheguei na sua casa cansado, oprimido, só fracasso. Como foi difícil firmar os passos, vencer o medo, a vergonha. Vim aqui na frente, fechar os olhos, abaixar a cabeça e levantar os braços. Sim, eu me arrependo de todos os meus pecados. Sim, eu quero ser por ti regenerado. Sim, e andar contigo lado a lado. Apaixonado por você, vivendo o primeiro amor. Depois que eu te conheci, na minha vida tudo mudou. Estou apaixonado, estou apaixonado, estou apaixonado por ti. Apaixonado por você, vivendo